chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, 1 da tarde. Muito obrigado pela audiência, pela parceria e preferência. Pelo Pretinho Básico, o programa de rádio mais ouvido no sul do Brasil, no horário. Pode procurar aí, qualquer rádio que você colocar tem menos audiência que o Pretinho Básico, o que pra mim ainda é um mistério. Não consigo entender. Estamos com Gaúchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E os amiguinhos do Pretinho vão bem neste início de tarde. Beleza. Fala, Porazinho. Tamo aí, né, Magnata? Porazinho, hoje eu tenho que escrever o descreve o modelito. O figurino do descreve Porazinho, modelito, hoje que modelito. Está homenageando não só Bob Marley nos 30 anos de sua morte, isso, como a torcida Bob Gueira do Figueirense. É a Bob Gueira que me mandou esta bela camisa. Ah, Bob Gueira mandou pra mim, eu dei porã. Muito legal, bom. Legal, muito legal. Um abraço pra galera da Bob Gueira. Hoje, realmente, 30 anos sem Marley, né? Isso aí. Eu tô aí vestindo a camisa da Bob Gueira em homenagem ao Por falar ao nisso, velho. Porazinho, neste final de semana nós temos aqui na Atlântida um programinha bem gostoso chamado Atlântida Feelings. Sim, eu ia te lembrar. Que sempre apresenta um show ao vivo de um grande artista. Nós até a semana passada estávamos reprisando os shows do Atlântida Festival, mas nessa semana vamos dar um breakzinho para tocar um novo trabalho, um novo registro. Sim, que é o do último, Bob Marley. Exato, o último show. No caso, dele, né? O último show é o Live Forever, um disco ao vivo aí de 1980. Foi gravado em 23 de setembro de 1980, que é o último registro ao vivo de Bob Marley na turnê do Disco Uprising, que é o seu derradeiro trabalho. E hoje a gente tocou uma faixinha de manhã no Pijama Show, porque eu trouxe o disco, tem um box set com vinil, CD. Ah, demais. Acabei comprando, que eu sou muito fã, né? E, pô, discaço, vale a pena conferir o Atlântida Feelings. Neste domingo. 10 da manhã. Eu queria saber se o Pause tá emocionado no dia de hoje. Olha, Magnata, hoje eu já acendi umas 3 velas pro cara. De uma tá bom, Pause. Tá e tu, boa. Amaral, tá bem, Amaral? Eu tô muito bem, cara. Que beleza, Amaral. Fala, Potter! Boa tarde, um beijo pra rapaziada Aragana, que novamente nos brinda com um presente, né? A rapaziada da loja, tem loja aqui em Porto Alegre, tem em São Paulo. Eles nos deram alpargatas. Demais. Argentinas, a marca Paes. Pra exercitar o negoveísmo, né? Eles estão muito confortáveis. Tudo bem, com esse presente da Aragana, eu acabo de descobrir que na Argentina e na Europa eu calço 43. Ah, é verdade. E aqui? Aqui é 40, 41. Aí eu fui no 40, 41, mas não. Não. Tem não, o pé assim, pequeno, né? Pé pequeno, pé de anjo. Então eu vou trocar. Eu tive acesso a todos os pés, o menor pé é o de Neto Fagundes. Quanto? 38. 38? Ah, que coisa, mas cheio. O Davi também não fica pra trás. O Davi é 39. E o maior pé? O maior pé é 44 de Porã e Piangers. E tu vê, né? Piangers calça 44. Eu não acredito. Não calça 44. Ele pior que ele calça. Ele gostaria de calça. Se ele fizer que nem a bermuda, que ele usa 3 tamanhos acima. Ah, ele sim. Aí sim. Estilo. Tênis escapa, né? É um direito. Sempre falam, né, que o tamanho do pé é proporcional ao tamanho do juízo. Não tem nada a ver, a prova é tu, né? Pois é, né? Eu acho que eu fui um desfavorecido nesse caso. E tu, Cagezinho, tá bem? Calça quanto, Cagê? 41, na média. Cagê tá sempre bem calçado. Mas o Porã tá bem, 4 mais 4 dá o Porã. Tá bem. E a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje aparece todo sábado de manhã na sua tela em HD no Rio Grande do Sul. 1, 2, 3. Marquinha. Adorei, meu alpargatas. Legal, da você viu? Obrigada. Você viu? Eu não experimentei ainda. Muito bonitas mesmo. Vocês me dão licença um minutinho, vou só tirar o pullover aqui. Maravilhoso! Música de striptease. Olha, eu acho que tá melhor de pullover. Essa camisa não é mais, não. Não é mais. Camisa acho que é a época que trabalhava naquela outra rádio. Não é, Rodaca? Oi? Tá bem. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Não, muito bem essa camisa. Pra mim, tu é só um guri do Alegrete. Eu vou explicar pra vocês. O Alexandre gosta muito de camisa branca e mesmo que vocês achem que é a mesma, não, já é uma outra. Tem que umas ele comprou 12 até igual, branca. Porque cara, ele gosta com muito. Jaqueta de despachante, acha que... Eu vou dizer uma coisa. Falar da roupa dos outros. Um abraço a todos os despachantes. Seu é despachante. Um abraço a todos os despachantes aí. E a capanga, tá de capanga hoje também? Despachante. Leva tudo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Mil vezes a camisa do Fetter, que além de ser muito bacana, combina com ele. Obrigado, Mr. P. E a tua jaqueta, que além de não ser bonita, não combina com o que é? É que o Potter tá achando que isso aqui é uma camisa social. Não é uma camisa do surf. É uma camisa do surf. A tua camisa, ela primeiro, a camisa branca é um clássico, é um clássico. O ombro tá caindo, né, do teu tamanho. É um número maior. Tem que ser um número menor. Já começa errado aí. Tá bem, Potter. E é simples, é. Potter, eu vou te dizer uma coisa. Para de puxar o saco dele, Pi. Não, puxa saco, cara. Ele tá muito bem. Ele, com essa camisa, só quem usa é ele e o Becker. Entendeu? Mas é verdade, é verdade. Uma forçada na amizade aí. Potter, mas tem a santa parceira. Olha o que que tem a ver a camiseta do Potter por baixo. Só porque o Mr. P veio vestido de artista hoje, com chapéu, blazer. Cara, vamos sair do nosso mundinho aqui. Eu vim de Bobigueira. E vamos dar atenção à nossa audiência. Vamos dar atenção à nossa audiência nesta quinta-feira, 11 de maio de 2011. Vamos mandar um abraço carinhoso a você que é barbeiro. Opa! A você que atrapalha o trânsito da cidade. Pensei que era o barbeiro da, de fazer a barba. Oh, seu Getúlio, é o Coafé. Um, dois, três. Coafé. Não, é barbeiro. Dia do barbeiro, então. Parabéns a você que é barbeiro, que deixa as nossas cabeças mais bonitas. Seu Getúlio. Ou tenta, pelo menos. É a zona sul, é o cara. Os destaques do Clique RBS começam assim, ó. O tradicional café da manhã dos brasileiros está mais caro. O café com leite e pão com manteiga subiu até 14%. A taça, que custava R$1,75, passou para R$2. O pãozinho com manteiga é vendido por R$1,50. O tradicional sanduíche de pão com manteiga, o popular farroupilha, que é pão, manteiga, presunto e queijo, já custa R$3. Isso na rua, né? Claro. Isso na rua, não, óbvio, né? Na padaria, na padoca. É que o Mr. P não consegue mais tomar uma taça pão e manteiga por não dois reais. O Mr. P, o café da manhã dele é o café da manhã dele é pastelina e Coca-Cola. Mas, essa vai viver 90 anos. O hábito de tomar café na rua não é um hábito muito gaúcho, assim, né? Muito catarinense, assim, é mais paulista, assim. Sair de casa cedinho e tipo assim, o que que faz o gaúcho catarinense? Muita gente faz isso. Ele compra em casa, abre, faz o pão em casa, toma o café. Esse é mais barato. O que é mais barato. É mais barato, certo? Até porque tu compra 6 cacetinhos por R$1,50. É que em São Paulo, o cara sai, em São Paulo e outras cidades maiores, o cara sai de casa, se escova, toma um banho, sai de casa, toma o café. Tu escova o teu pelo. Como assim se escova? Mas como um cara que fala que se escova vem falar da camisa do Fede. É difícil. Vou te falar, próximo. Eu vou te defender, Potter. Escovar os dentes. Escovar os dentes. Respirando pra não atacar o Mr. P. Não ataca. Tô te agredindo muito em 10 minutos de programa. Eu faço todo o esforço, né? Os caras me ligam, meu, mandar uma pagadinha pra ti. Tu errou o número. É isso que tu merece. Manda pra todo mundo, pô, carinho. Eu sempre pensando em si. Começa hoje a década de ação para a segurança no trânsito. Uma mobilização para reduzir pela metade o número de vítimas do trânsito em 10 anos. 50% em 10 anos é alta meta. O desafio foi feito pela ONU em todo o mundo. Ixi. E no período entre 2011 e 2020, a nossa missão é essa. A meta para o período de 10 anos é reduzir pela metade o número de mortos e feridos no trânsito. Posso falar o que eu penso sobre isso? Pode, Amaral. Acho que não vai rolar. Não vão conseguir reduzir, porque as pessoas não vão deixar de morrer. Mais do que isso, né? As pessoas vão continuar, vai crescer a população, vai crescer a frota. Mais do que isso, cara, as pessoas morrem de acidente de trânsito, as pessoas morrem de ataque cardíaco, as pessoas morrem de homicídio, as pessoas morrem velhinhas de causas naturais, morrem de tsunami. É uma forma de morrer. Mas Maurício, cara, na Noruega. É muita pretensão do ser humano evitar morte. Não, mas calma aí. Posso falar, deixa eu falar. Não tem como evitar. Existem formas de morrer. Todo mundo vai morrer. É que, Maurício, alguns vão morrer de acidente de trânsito. Assim é. Na Alemanha, é uma coisa evitável, se morre menos de acidente de trânsito do que na Índia. Claro, cara. Na Noruega, se morre menos. Algumas pessoas nasceram lá na Alemanha por algum motivo. É que só um pouquinho. Outras nasceram na Índia por educação. Isso não tá lutando pra diminuir a morte, tá lutando pra ter educação e melhorar. Mais fundo. Não é pra diminuir a morte, ok? Mas é pra diminuir a morte no trânsito. É uma consequência. É uma questão de destino, cara. As pessoas vão continuar morrendo de acidente de trânsito. porque algumas pessoas morrem não, em acidente. Não, eu até concordo contigo. Não. Eu acho que as pessoas vão continuar, eu acho que não vai dar certo isso. Morrendo. Porque aqui no Brasil, esse tipo de ação não dá certo. Agora, não vou concordar contigo que... É destino que morrer. Não pode ser diminuído. Claro que é destino morrer, Maurício. Mas de trânsito não, né? Calma, cara. Que assunto demais esse. Morreram 200 pessoas no tsunami no Japão. Não, mas elas estavam lá por algum motivo. Tudo bem, Maurício. Aí agora nós vamos... Mas um acidente de carro... São provocadas por má educação, por imprudência. É, essa coisa do destino que tu tá alegando a morte, que obviamente todos nós vamos morrer, tá no destino de cada um morrer, mas a gente não sabe se tá no destino a escolha, né, o tipo de morte que a pessoa vai ter. Então, assim, a morte do trânsito, tipo, ela é evitável. O ataque cardíaco, não. Não é. Sabe o que acontece? Deixa eu posso falar rapidamente, 5 segundos só, eu queria falar sobre isso. Se não, tu tá tirando a legitimidade de toda e qualquer campanha pra diminuir acidente de trânsito, não, entendeu? Só pra diminuir acidente de trânsito, né? Como campanha de prevenção. Qualquer campanha. Camisinha, as pessoas vão morrer desse, então. Campanha de prevenção às drogas. Deixa morrer. Posso te ajudar só um pouquinho? O Alexandre é um cara prudente, tá? Ele não vai morrer no trânsito. Perfeito. Mas não depende de mim. Não depende de mim. Exatamente, não depende de mim morrer. Caminhoneiro imprudente pode passar em cima dele, mas se o caminhoneiro for educado, talvez não passe. Se não tiver bebido antes, se não tiver dirigido bêbado, ele pode evitar, a morte do cara prudente. Mas, o caminhão só passou em cima, na frente dele, por algum motivo. Maurício, calma. Morte no trânsito é uma coisa evitável. Maurício é um terrorista. Mas talvez o que o Maurício esteja dizendo também, e eu acho que passa por aí, é que ninguém vai assumir que seja responsável para qualquer ato na sua vida. Querem que eu repita? Ninguém vai assumir que seja irresponsável para qualquer ato na sua vida. Mas isso é o assassino que vai pra cadeia e matou e as pessoas não assumem seus atos errados. Não, mas é o que eu tô dizendo. Ninguém vai assumir que é irresponsável o suficiente para não dirigir ou que esteja cometendo um delito. Ou que em algum momento vai ter um deslize. Ninguém vai admitir isso. Todos nós, sem exceção, aqueles que nesse momento estão dirigindo, aqueles que vão dirigir daqui a pouco, aqueles que já dirigiram ontem, todos se acham capazes e pensam como nós. E é isso que o Maurício está dizendo, que inevitavelmente, mesmo pensando isso, ou acreditando que um dia possa acontecer, vai acontecer. As pessoas têm que morrer de algum jeito. Não, Maurício. Eu não estou dizendo que ele está defendendo a não consciência, a não educação. Ser humano é ser humano em qualquer lugar. Ser humano vai dirigir carro em qualquer lugar do mundo. Existem locais no mundo onde há uma educação de trânsito desde o princípio, onde as mortes no trânsito acontecem, são menores. Mas são muito menores. Claro. E há países do mundo onde a falta de educação no trânsito provoca grotesca. Mais mortes. Índia, Brasil, como a gente leu esses dias aqui. Aí, o que quer a campanha? Quer, através da educação, diminuir isso. E é óbvio que se diminui. Um país como os Estados Unidos, que tem 200 e quase 300 milhões de pessoas, 100 milhões a mais que o Brasil, tem muito mais carro na rua e menos acidentes. Menos da metade de acidente de trânsito no Brasil. O que eles querem? Não é destino morrer no acidente de trânsito. Não é ninguém. A vida é assim. Se eu pegar agora aqui e me atirar no carro, não foi o destino que quis que eu me atirasse. Não, eu fui ali e me atirei. Antes, Potter, pensa. Mas estou pensando antes. Esquece Estados Unidos, esquece qualquer país. Esquece. Vamos pensar onde nós vivemos. A pergunta é: o trânsito não é uma consequência natural do comportamento que nós temos fora dele? Completamente. Claro, então, primeiro, vamos falar de educação e consciência de cada um como cidadão. Mas aí entra a campanha. E o que o Maurício está dizendo é que esta campanha não atinge e não tem este resultado. Mas, Pi, também é muita pretensão nossa achar que uma campanha não vai atingir resultado. E mais do que isso, a gente está indo de contra o que a gente tanto martela aqui. Claro. Quantas vezes a gente diz que... Não, o problema disso é a educação, é lá na raiz. Claro. Aí, quando alguém quer tomar uma atitude pra tentar educar o povo, nem que seja do nosso filho que tá em casa e que ainda não começou a dirigir e que daí daqui 30 anos vai evitar uma morte no trânsito, se ele evitar de matar uma pessoa, todo mundo porque já ganhou. Porque o nosso filho hoje, ele já vê um pai passando o sinal vermelho. Exatamente, Porazinho. O filho hoje vê pai... O sinal tá vermelho. Tu passou no sinal vermelho. E esse filho, com esse exemplo, bom ou ruim, ele vai ser o motorista do futuro. Porque é o exemplo então que educa. Então a campanha adianta assim. Se a gente falar contra qualquer campanha desse tipo, seja pelo trânsito, saúde, enfim, a gente vai estar sendo contra qualquer compromisso com a educação e pela melhora do pensamento, da consciência das pessoas. Muito bom. O que o Maurício quer dizer é que, tipo assim, ó, nós não somos atingidos com isso. Nós não somos, nós aqui não somos atingidos com essa campanha. Agora, quem tá escutando a gente pequenininho, talvez seja atingido. Eu defendo isso. Né? Mas nós podemos ser atingidos. Isso é educação. Aí né? é que tá. Beleza. Após tsunami no Japão, cidades atingidas afundam mais de um metro. O terremoto foi tão forte que moveu parte do país para fora e para baixo. Que loucura, né? Do mar. Então abriu um buraco, então. O Japão está situado sobre duas placas tectônicas, como se fossem dois tapetes numa sala. Com o terremoto, uma das placas deslizou para cima e para fora da outra placa. Tá entendendo? Fez parou. Assim. Que isso. Algumas áreas se deslocaram mais de 5 metros para o lado e afundaram mais de 1 metro. O resultado disso foi a diminuição da altitude do Japão. Em 1 metro. Que isso? E essas áreas aí são sujeitas a qualquer cheia do mar ali, vão alagar de novo. É, na verdade, há previsões científicas de que o Japão venha a sumir do mapa, né? Em alguns anos. Muitos lugares litorâneos vão sumir do mapa com o derretimento das geleiras. Isso é verdade, cara. Isso é seríssimo. O derretimento das geleiras já tem sumido faixas litorâneas em todo o Brasil, por exemplo. Tem faixa litorânea diminuindo. O Pacífico lá já estão subindo. A praia de Xangri lá já tá menor. Mas é verdade. Xangri lá não. Mas Capão ali já tá. Não, Pinhal vai começar pelo Pinhal lá, cara. Não te preocupa. Aposentado de São José, pesca garoupa de 33 quilos. Nossa! Mentiroso! Baita mentiroso. Parece até história de pescador, mas não é. A garoupa foi pescada pelo Nilson Martins. O grande Nilson, de 54 anos. Próximo à Ilha das Três Irmãs, no Pântano do Sul, lá no sul da ilha de Floripa. Ele é aposentado e começou a pescar só por diversão. Na primeira vez em que foi convidado para pescar de lancha em alto mar, trouxe o peixe de mais de 30 quilos. Que loucura, hein, Magrão? Ele conta que levaram 10 minutos para tirar o animal, porque é um animal, né? Um animal do mar. Já peguei os 30 quilos. Puxado de uma profundidade de aproximadamente 18 metros. Que loucura, hein? Vocês já foram a alto mar pescar? Não, já fui alto mar, mas não para pescar. É muito triste. É uma experiência inesquecível, cara. Fica a dica. Se você puder, vá. Fica a dica, não vá. Por quê? É horrível. Porque tu tem que primeiro atravessar as ondas todas, né? Já vai vomitando. Mas é um barco grande. Depende do mar, Rodaiquinha. Tem aquele deck assim. Não necessariamente, tu vai pelo canal de navegação, tu não pega. Ah, tá. Vamos supor ali o Rio Tramandaí, como é que é o canal de navegação? Mas eu tô pensando em pescar em Santa Catarina, né? Nunca pensei em pescar no Rio Grande do Sul. E em Santa Catarina também tem onda. Mas aí umas ondinhas, umas marolinhas. A gente vê de longe e acha que é marola. Vai num barco perto da onda pra tu ver o tamanho do bicho. Tô ficando enjoado. E outra, mesmo lá em alto mar, quando não tem mais onda daquela branquinha que explode, só a ondinha aquela, aquilo é uma coisa gigantesca. É só pra estar num cruzeiro pra tu não sentir. Tu pesca é como? É horrível. Pesca com linha? Pesca com linha. Não. Eu fiz isso uma vez na vida. E aí fica lá curtindo. Eu pensei que era com arpão. Tem a pesca com rede, tem a pesca com arpão, que é a submarina, e tem a pesca com linha, que geralmente é a que se faz em alto mar. Exato, assim, com linha. Por lazer, né? Tu pesca com carniço, com linha, e aí dependendo do peixe, tu pega e puxa com aquela. Como é carretilha. Que se diz? Não, é aquele gancho que tu crava pra puxar o. O anzol? Crava a âncora. Tem um nome que eu não tô me lembrando qual é. Garateia, né? Garateia, isso aí. Tu puxa e aí tu. Tamanho, porque senão quebra o. Eu sei porque eu pescava nas plataformas de Tramandaí, de Atlântico. Que legal. E aí tu pegava umas raias de vez em quando. É uma loucura pescar raia. Se sereia existisse, ia ser bacana, né? É verdade. O Edson lá uma vez pegou. Meu Deus. Separou da raia depois. Parece que tá pegando enorme. Ah, é? 1:21, vamos dar uma girada por aí, Marcelino. É verdade. Hoje tu vai te soltar, né, Marcelino? Eu vou me soltar. Teu chefe não tá aí, tu vai te soltar lomba abaixo, né, Marcelino? Foi fazer aquele exame que Porã fez a semana passada. De novo, Marcelo tá fazendo com muita frequência esse exame. Marcelo tá fazendo muito esse exame. É uma... até esqueci o nome do exame. Traumatizou, esqueci o nome do exame. É um exame de toque, né? Um exame. Mais ou menos isso. É uma toque ecografia. Retal. É uma... transretal da próstata. Isso. É isso aí, Peter. Vou ajudar você hoje. Cala a boca, seu palhaço. Pro Jornal Nacional, pro Fantástico. Aqui é violência extrema. Não interessa. A norte-americana. É, o Fantástico também tá. É verdade, Fantástico. Só o caso da merenda com bichos. Só um instante. O caso do desvio de merenda escolar, que é muito sério. Aprenda comigo. Você quer ouvir? É Fantástico. Cala a boca, Cid. Cala a boca você, é verdade. A norte-americana Cara Mitchell. Cara Mitchell. 22 anos. Foi presa. Foi presa dançando nu em um cemitério. É verdade. O caso aconteceu pode, no estado do Arizona. Ah, lá no Arizona tem muito cemitério. No Arizona não pode dançar nu em cemitério. Eu conheço gente que fazia festinhas no cemitério no início dos anos 90. É, e tá aqui nessa mesa. Ia com os amigos para o cemitério tomar goró. Mas não vamos nem falar quem é, deixa assim. Levava mulheres mundanas para o cemitério. Ele não vai. E dizia pra elas. Marcelino Avan. Vamos lá ver o túmulo do Teixeirinha. Que época que era? É verdade. Anos 90, uma loucura. Anos 90 eu tinha até 10 anos de idade. Marcelino Avan. O incidente ocorreu de manhã e chocou algumas pessoas que estavam no cemitério naquele momento. A mulher caminhou. Levantou o defunto. É verdade. A mulher caminhou. E o que o defunto dizia? Corno. A mulher estava lá, caminhando ao redor das sepulturas, tirou a roupa e começou a dançar. A dançar. Você agora acompanha as imagens exclusivas que o Fantástico obteve. É verdade, olha as imagens. Olha ela dançando lá, é verdade. Cala a boca, Cid. Cala a boca você, palhaço. Americano é preso por usar um jacaré. Um jacaré. Um jacaré para impressionar garotas. Ah, para. É verdade. Muito Vamos bom. Lá em casa é ver verdade. O meu jacaré. É verdade, você já fez isso, Cagê? Claro, claro. Você é sabe por que o jacaré não entrou no céu? O Cagê se identificou com todas as notícias. Antes de levar pro cemitério, eu mostrava o meu jacaré de sua. Ninguém aqui sabe por que o jacaré... Pelo menos não era o jacaré empalhado. É, não era. Você está tentando falar, gente. Você sabe por que o jacaré não entrou no céu? Por que, decrépito? Porque tinha boca grande. Não, porque tinha a testa curta. Não, porque ele tem as patinhas muito pequenas. Não sabe fazer o sinal da cruz. Ah, essa já não tem mais graça. Vamos à notícia. Ô, Marcelino, acabou o teu tempo. Cara, não acabou o tempo não, Feta. Americano é preso por usar o jacaré pra impressionar as garotas. Dewayne Airbrook, de 43 anos, mantém em sua cozinha um jacaré. Preso em um aquário. Jacarezinho aquele. É verdade. Aquele jacarezinho sem dente. É verdade. Ele disse que usava o bichinho pra impressionar as pretendentes que levava pra sua casa. Jacaré tinha cerca de 1,20 m de comprimento, quando um animal da mesma idade tem entre 2 e 4 metros. Tava faltando comprimento para o rapaz, levou o jacaré pra impressionar. Eu fico pensando nas meninas. As meninas entram não querendo nada com o cara. Olha. É verdade. Ai, tu tem um jacaré. É verdade. Segundo o maluco, o animal era pequeno, pois era alimentado apenas uma vez por mês. Uma vez. Com uma dieta composta por 10 camundongos. Uma vez ele ia lá, caçava os camundongos, dava os camundonguinhos, jacarezinho alimentava. O que come era jacaré? Era uma sangueira no aquário. A jacaroa. É na vida real, o que o jacaré come? Jacaré come de tudo. O jacaré pega o teu braço, ele começa a girar no próprio corpo dele, aí teu braço vai girando até arrebentar. É verdade. É muito legal você pegar. É diferente do pitbull, né? Animal Planet. Se o pitbull veio do encontro, dá um braço pra ele. Sim, o jacaré era um pitbull, né? Aliás, o pitbull veio do jacaré. Exatamente. Evoluiu do jacaré. É verdade, Pedro. Muito obrigado. 1:25, vamos dar uma girada aí. Graças a Deus. Mr. P. Muito bem, o sujeito vai no médico e pede um conselho. Doutor, minha mulher não quer mais nada comigo há mais de 7 meses. Uma tristeza. Parou. Aí o médico diz: faz um favor, pede pra ela marcar uma consulta comigo pra que eu possa fazer então um diagnóstico, ver o que tá acontecendo com ela, por gentileza. Aí assim acontece. E a mulher marca e vai no médico. Quando chega lá, ele pergunta por quê, afinal de contas ela não quer mais nada com o marido, enfim, aqueles procedimentos todos. E aí ela explica: olha, doutora, há 7 meses eu pego um táxi pra ir trabalhar. E eu tô sempre sem dinheiro, tô dura ali. Aí o motorista me pergunta: e aí, vai pagar a corrida ou o quê? Como eu não tenho grana, não tenho dinheiro mesmo, eu opto pelo o quê? O senhor não entendeu, né? Por causa disso, eu sempre chego atrasado no trabalho. Aí eu chego lá no trabalho, meu chefe olha pra mim: escuta, isso é hora? Tu quer que eu desconte do teu salário ou o quê? Aí eu acabo optando também pelo o quê, né? Quando eu volto do trabalho, pego outra vez o táxi, dá, tá ele, o motorista, aí me pergunta: e aí, vai pagar dessa vez ou o quê? E aí, mais uma vez, o quê, né? Aí, chego em casa, eu não tenho a mínima disposição pra fazer nada com meu marido, doutor. Aí o doutor olha pra ela: tá bom, agora eu te pergunto, a gente conta pro teu marido ou o quê? Oi, espertalhão! Fica a dica aí, né? Manda um Marco, infelizmente chegamos aqui. Marco! E um corno pro meu vizinho, Rodrigo de Porto Alegre. Vizinho, mandar um corno pro vizinho. Fala corno aí, Cid, vamos ver. Corno. Boa, Cid. Tá bom, hein? E aí, Cajezinho? Vou mandar um abraço pro Felipe aí, que tem umas camisetas bem bacanas que ele vende num site. Eu ganhei uma de jazz bacana. É camisetast-ars.com. Felipe, então dá uma acessada aí no site do Felipe, que tem umas camisetas legais. Camisetast-ars.com. E um abraço pro Dr. Paulo Sérgio, lá da CAF, que contraiu núpcias recentemente. Foi no dia do... Tá melhor ele? Quanta melhor, coisa pra contrair, melhor, o cara foi contrair núpcias. Foi no dia do Atlântida Festival. Aí a doutora Alice falou, pô, a gente não foi no Atlântida Festival por culpa do Dr. Paulo Sérgio, todos foram no... Cara, é melhor contrair dívidas, né? Do que núpcias. Não, mas é a mesma coisa. Acaba contraindo. Não. Núpcias é sinônimo de dívidas. É, dívidas mais algumas coisas piores. Aí dois sujeitos conversam num barzinho. Ó, aqui o barulho é horrível! Eu não consigo ouvir as minhas próprias palavras! Aí o outro, não te preocupa, tu não tá perdendo nada! E aí o cara continua. Pois é, mas é quando eu digo alguma tolice, eu sou o primeiro a rir! E o outro, pá, mas tu deve tá levando uma vida divertida, hein? Aí o outro falou também. Aí o outro, e aí, mas tu sai muito? Sim, saio! Saio sim, saio do Twitter pro MSN, do MSN pro Orkut, do Orkut pro Facebook, do Facebook pro Twitter, e esse foi o Potter que me deu, viu? Não, vida moderna. Essa aqui. Piada do Dedé. Só beleza, cara, só beleza. E aí, Potterzinho, manda aí. 10 verdades que os filmes nos ensinam. Quem manda pra gente é... Ele é do Capão do Leão ou Pelotas, tá mandando terceiro e-mail, espera que a gente goste. Como assim, Capão do Leão? Jean-Michel Vargas, que ele botou Capão do Leão / Pelotas, não sei. Capão do Leão é uma... não sei se pertence, mas é do ladinho ali de Pelotas. É outra cidade. Falou a pelotense legítima. Ele deve morar em Capão do Leão e trabalhar em Pelotas. É como se fosse um distrito da cidade, alguma coisa assim, sabe? Desculpa se eu tô falando errado, pessoal de Capão do Leão. Já fiz tanta matéria aí na minha vida. 10 verdades que os filmes nos ensinam. 1, se alguém tá parado te olhando por bastante tempo, pode ter certeza que é o seu verdadeiro pai. Meu Deus. Como é que é? Como é que é? Se alguém tá parado te olhando muito tempo, assim, é o teu pai. É o teu pai. Tá saindo da escola. É o teu verdadeiro pai. Pode ter um outro filho. Seu cara dentro do carro, tá na lanchonete, o cara dentro do carro te olhando. Não, o feito tá dentro do carro. É. Dentro do carro te esperando, entendeu? É. Só que não tá te olhando, tá lendo o jornal. Tá lendo o jornal. O teu pai que tá te olhando é o teu verdadeiro pai. Do lado do pipoqueiro. E a pipoca é envenenada, né? Tem drogas da pipoca. 2, animais têm o QI maior que muita gente. Tá, mas isso aqui na vida real também, né? Não é só no filme, né? Sofrer pra ser feliz no final. Todo filme tem. Toda novela tem. Pra ganhar forças sobrenaturais, basta pensar na sua amada família ou filhos. Fica pensando neles, aí tu ganha. Boa. Seu carro nunca vai funcionar se você estiver desesperado e com medo. É verdade. Vai dirigir a chave, né? Seu grande amor está mais próximo do que você pensa. O bem e o mal realmente existem. Nos filmes, né? Mulheres são lindas até quando acordam. Se você estiver num tiroteio... Isso é relativo, depende da mulher. Se a mulher é linda, ela é linda acordando. No filme. Mas acorda uma queda de batom. Isso dá uma agonia, né? Você tá vendo novela e a cena é a mulher acordando na cama. Depois de uma noite de amor, geralmente, sim. Ela tá realmente tá bonita. Tá maquiada, né? Acorda de chapinha. Sim. Ó, aqui, ó, se tiver rolando no tiroteio, se tiver dentro dele, corra igual um maluco que a bala não vai te pegar. É verdade. E não basta ser mal, tu tem que ser mal e querer dominar o mundo. Ah, sim, verdade. Não tem graça, né? Se não tiver que dominar o mundo, só o país não adianta. Não, tem que ser o mundo. É verdade. Vamos dar uma olhadinha no que tem pra dizer a nossa querida Estrela Móvel. Vou ler o e-mail que chegou aqui. Olá, pretinhos, tudo bem? Tudo bom. Veja só, estive no estádio Beira Rio domingo e me chamou a atenção quando vi nada mais, nada menos que ele, o Potter. Peraí um pouquinho. Estava lá. Este é mulher. É, eu acho que agora o decorrer do e-mail... Estive no estádio Beira Rio domingo. Culpa tua o Inter ter perdido. Sua pé frio do caramba. Mas quantas pessoas na torcida? Porque assim, ó, tipo de comentário de gente que não vai ao estádio, só vai ao estádio quando tem um grande jogo. E é daquelas que... vai e grita no estádio. É que agora os colorados... Coisa irritante isso. É que assim, que agora os colorados estão se acostumando a ter mulheres no estádio, coisa que a torcida tricolor já se acostumou desde a década de 90, porque é assim, Fetter. Eu tenho que te dizer, depois que um time ganha, as mulheres vão pro estádio, porque as mulheres gostam de estar ao lado dos vencedores. Da vitória. E diga-se de passagem... Mulher gosta de vitória, mulher não gosta de perdedor, entendeu? O que que o Inter é? O Inter ganhou 2006, Libertadores Mundial, ganhou ano passado. Respira então, por uma vez. Então, time mulher, o Beira-Rio, velho. E o Grêmio ganhou o quê que encheu? Nos anos 90 não, ganhou tudo, por isso que encheu. E na realidade, desde os anos... A minha avó ia, então, pergunta pro Porã qual foi o último título que o Grêmio ganhou. A minha avó ia, será? 2001. Começou. Vai no... Não, mas para aí, os gritos vieram desde a década de 70 com a Coliguei. Mas aí tu tá falando de outra coisa. Eu vi, é bonito. A Rodrigo deu duas palavras. A guria, ela só ia descrever o que que ela achou do Potter. As pessoas têm o direito. Que a coisa mais importante. É bem importante, desculpa. Tem o direito de ir no Beira-Rio, no domingo, gritar o que quiser, olhar o Potter e dizer, ele é ainda mais gato pessoalmente. Viu, Maurício? Viu, Maurício? Não tava com essa jaqueta. Ele tava? Tava. Não, ela vai relatar. Quando eu compro uma roupa, eu uso até afundar a roupa. Até se o tênis é o quer ouvir o que a guria falou? Comprou essa jaqueta? Vai. Tá bonito. Vamos ouvir. Pera só um pouquinho. Tu comprou essa jaqueta? Não, não foi. Quem me deu essa jaqueta? Sabe quem foi? Beleza, a Rodaica. Ah, é. Mentira. Tu deu essa jaqueta pro Potter? Eu não vou contigo. Tá bom, Rodaica. Ai, te atira sozinho. Tá bom. Quem quiser criticar, critica a Rodaica agora. Fale e continue falando. Cai, se ela te deu, é porque ela comprou pra ela, não gostou. Eu acho que é jaqueta de mulher. Jaqueta de mulher, até isso aí, cara. Vou te mostrar a mulher, porra. Vai, Rodaquinha. Aliás, uma mulher dentro da barriga. Mostra que eu quero ver. Não percam o Patrola deste sábado. Mais uma vez o Potter mostrando todos os dotes do seu corpo malhado. Sim. Que agora ele gosta muito de fazer matéria sem camisa, né? Que beleza. E aí, não satisfeito, levou o Ico que tirou a camisa também. E aí eu fui intermediar uma e tirou a camisa tu também? Não, eu não achei errado. É boxe, é uma partida? O que que é boxe, é uma partida? É boxe de lá. Tá, então eles foram lá disputar boxe os dois. Boxe não é partida, um é round. Uma luta. Inclusive eu carreguei a plaquinha, eu fui aquela. Eu fui aquela da plaquinha, vestida eu tava. Aquela da plaquinha. As we can see, the beautiful Ariane. Eu fico feliz por saber que o turismo vai aumentar no Uruguai com o Patrola em HD, né, com o Potter mostrando as belezas naturais do Uruguai. Todo sábado no seu corpinho em HD. Daquinho, acaba aí. Ela vem crescendo de audiência. Ele é um gato querido, tirou foto comigo e com meu maninho Douglas, mas vou ter que comentar. O que era aquela calça Saruel cinza, sei lá que cor era aquilo? Parecia um pijama. Não, era um pijama. Vocês falam mal das mulheres que usam esse tipo de calça, mas é bem pior quando um homem usa. Credo! Aê! Finalmente! Um cara tão gato como o Potter. Deus. Uma pena ter esse estilo. Gente. É que ele não tem estilo, pobrezinho. É. Eu tenho falado pra ti do teu estilo, né, Potter? Gente, eu amo vocês demais. Não importa o que vocês vestem, eu gosto mesmo é de ouvi-los. E o pior é sair com essas calças do Beira-Rio com três coquinhos no lombo, né, padre? Não, mas ela virou Saruel depois do jogo, entendeu? Ah, tá. Ah, já saco. É. Por isso que tu foi com essa calça. Tá bem. Por isso que eu vou. Hoje era isso, Rodaquinha. Beira-Rio hoje tem que ir de Saruel, porque o saco vai aumentar. Pro pause mandar um recado aqui. É, tá bom pra queimar, né, Magnata? Hoje vamos acender uma vela em homenagem ao Bob Marley, hein, galera? Hoje Bob Marley, 30 anos sem o rei do reggae. Tá bem, era isso, Rodequinha? A Janaína de São Léo mandou um e-mail. Muito bom. Vamos pros classificados do Pretinho. Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá, classificados do Pretinho. Olá, rapazes. Olá. O que segue é um anúncio inusitado, mas muito verdadeiro. Ando saudosa de um jardim. Estou em busca do raro amor e adoraria conhecer pessoas que, a meu exemplo, ainda não tenham saciado a busca por um jardim. Homens entre 28 e 37 anos. É o ideal para mim. É o ideal, estou no melhor momento da minha vida e repleta de beleza para oferecer. Que legal. Faço uma única exigência. Gostaria de conhecer alguém que, assim como eu, esteja livre de relações passadas, ou seja, relações atuais, vale. E disposto a investir em uma relação. Ela quer um homem casado. Ela quer um amante, na real. Não, ela não, quer, ela quer alguém pra ter um jardim. O relações passadas é trauma. Livre de trauma. Livre de trauma. Coisa. Não, homem não tem trauma. Não, homem não, na realidade, ela não quer que o cara venha acompanhado de um bagualzinho. Não, de um menininho, uma menininha, mas né? Pode ser. Claro, é óbvio. Que coisa. Bom, enfim, continuando aqui. A parte que me cabe, ficarei torcendo para o homem da minha vida, para que o homem da minha vida esteja ouvindo. E aqui vai o meu e-mail. Anjo2703. Ah, não, anjo27. @ig.com.br. Repete que eu não peguei. Anjo2703. Tá. @ig.com.br. Sabemos o aniversário dela já. É, 27 de março. Ela é Ariana. É o que é bom. Pô, nasceu no dia do meu filho Francisco, 27 que legal. Anos. Então vamos ao segundo classificado. Só um pouquinho, só deixa eu pedir pra ela mandar umas fotos do verão em diante, né? Pra quê, cara? Do verão 2011. Pra @atlantica.com.br. Sabe que tem um outro e-mail, lele@atlantica.com.br. Lele. Lele. Lele. Pode mandar pra Lele. É Lele? Lele ou Lele? Lele. lele@atlantica.com.br. Lele. Pode mandar pra Lele. Lele mesmo. Olá, pretinhos, gostaria que vocês me ajudassem a vender o meu Sandero Expression 1.0 completíssimo. Prefiro o Sandero. Preciso vendê-lo por uma causa nobre. Eu e meu esposo precisamos fazer uma fertilização para termos filhos. A hipótese. Já somos casados há 11 anos e queremos muito um bebê. Que massa. O Sandero é um xodó vermelho, quatro portas, ano 2009, com ar, direção, vidro e trava elétrica. Tá com 80 mil km e em ótimo estado, com todas as revisões em dia. IPVA 2011 pago, fomos os únicos donos e estamos pedindo R$26.700. Negociamos o valor. Por favor, nos ajudem. Contatos pelo e-mail querosandero@gmail.com. É, grande abraço. Na realidade, ela poderia trocar um e-mail para quero ter filho. Quero ter filho e vendo sandero@hotmail. Aí quando vocês forem lá criar o e-mail de vocês, pros classificados que vocês querem vender, vocês podem. Sabe que não tem mais, né? Tu vê que as dificuldades da vida não acabam, né? Uma não tem marido, outra tem marido, mas não tem filho. Isso. E, assim, e outra quer mandar o e-mail e não consegue. E no entanto, provavelmente as duas têm carro, tá vendo só? É, olha só, tá caro uma fertilização, né? Tá caro tudo, mano. Repete o e-mail aí, Fé. Trabalhar com isso. E-mail é querosandero@gmail.com. Grande abraço a todos vocês, principalmente a Rodaica, de quem meu esposo é fã. Mandou aqui a Alciane. Alciane. Alciane. Uma mensagem de texto pra mim aqui, sabe quanto é que custa uma fertilização? R$20.000. Quer vender? Depende de onde, cara. Que pode não dar certo. Tá perdendo dinheiro, Potter. Imagina você. Show de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil, para todo mundo pelo atlântida.com.br. 16 minutos para as duas. Tá na hora do Bola nas Costas, doutor Alceu. Exatamente. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Vamos ver aí, doutor Alceu. Doutor Peter, hoje é quarta, doutor Peter. É verdade, hoje dia tem. Dia de futebol, doutor Peter. Tem o Barcelona que pode ser campeão hoje, doutor Peter, na Espanha. É verdade. Basta um empate, né, pra ser o Levante. Um empate contra o Levante e é campeão. Tu acha que o Barcelona vai ser campeão hoje? Será? Mas vai ser em Levante. Ah, bom. Ah, forte. É, tá mesmo. Isso não tem. Não tem mínima coisa. Importância, doutor Alceu. Na Copa do Brasil tem o Ceará com o Flamengo. E o Palmeiras com o Coritiba. Vai dar pro Palmeiras, doutora? Palmeiras. Evidentemente, né? Eu tava só aguardando, né? Precisa ganhar 17 a 0. Ah, evidente que é possível, né? Basta ter um bom planejamento, né? Pô, me lembrou lá nos anos 90 aqueles embates Grêmio e Palmeiras. 5x0, 5x1. Caraca. Como eu sofria, galera. E eles não lembraram em momento, eu tava vendo a entrevista coletiva com o Marcos e com o Filipão. E eles não lembraram em momento algum, 5x1, talvez, porque o Filipão fosse técnico do Grêmio. Não. Eu acho que porque não passaram, né? Porque não passaram. É, mas mesmo assim, né? Mas levaram. É, aí perguntaram pro Filipão. E aí, Filipão, o que precisa pra virar esse sete gols? Aí o Filipão disse. deu uma risadinha, 7-0. É na Libertadores, doutor Cé. Na Libertadores. Sabe o que que tem hoje, doutor Cé? Sei. Sabe que não, melhor do que, sabe o que que teria hoje, doutor Cé? Hoje teria Grenal, mas vai ter Peñarol e Universidade Católica. Ai, graças a Deus. Puta pariu. Vai assistir, Dalê? Não. Ai, graças. Não vai no Porã lá? Eu não falo mais com o Porã. Desde o fim de semana, né, Dali? Ontem eu vi os magrão imitando o D'Alessandro lá. Tá falando comigo? Demais. Desde domingo tu não fala comigo. Tô ouvindo algum som, cara. Parece legal. Sonido. E às 10 pras 10 tem o Santos, doutor Peter. O único brasileiro na Libertadores. Deixa eu mandar um abraço aí. Contra o Once Caldas da Colômbia. Lá na Colômbia, né? O jogo de ida é lá. É hoje, então. Em Pau Grande. Abraço para os fisioterapeutas da dupla Granal. Fez uma matéria muito massa pra Patrola, que vai aí, Patrola o nome do programa. Vai o ar mais adiante, que é o seguinte: sobre a fisioterapia dentro da dupla Granal, que é demais, cara. E aí eu conheci o Henrique e o Felipe lá no Grêmio, e o Rossato, que foi o meu fisioterapeuta na época do tendão de Aquiles, né, que eu machuquei, junto com o Mauren. Pô, e Mauren, é demais, Mauren, cara, o trabalho deles. É Mauren. Muito massa mesmo. Todos os jogadores falaram assim, cara, eles são mágicos, eles deveriam ter luzes em cima deles, assim, porque eles fazem magia. Deixa eu aproveitar o abraço do Potter, mandar um abraço também pro Mauren, que é meu amigo de infância lá da Praia do Pinhal, e pra Leandro Bernstein, que era vocalista da banda Os Eles. Caraca, meu Deus. Hoje é um grande endocrinologista. Era silicone. Esse mesmo, era vocalista dos Eles. Mas hoje... Os Eles existiam quando ele estava na faculdade de medicina, né? Eu acho que é ele mais um tinha. Enfim, cara, o Léo Enquim é o único que continuou na música, guitarrista do Papas, né? Hoje eu encontrei o Leandro lá na natação. E ele há um bom tempo atrás me ajudou aí com umas questões alimentares e tal, que só agora vieram a ter resultado. É isso aí, é com o tempo mesmo. Sempre fica. O Mauri tem um capítulo na vida dele ímpar, né, cara? Ele foi chamado no Parcão em Porto Alegre pra fazer tratamento num senhor chamado Paul McCartney. Que beleza. Pararam tudo que é seu. Ele tava tomando mate no Parcão no final de semana e aí ligar pra ele: olha, Paul McCartney tá precisando de um fisioterapeuta. Vem pra cá agora. Largou tudo e foi pra lá e fez um tratamento no Paul McCartney. Beleza, era isso, doutor Alceu? Era exatamente. Quem queria falar? Deixa eu aproveitar o arrabeta do doutor Alceu aqui. Como porque... falam, cara? Não é pra falar, não é de falar. Imperativo. Tá rolando o leilão Grenal da Solidariedade no portal social. Desculpa. Eu vou te tu tá proibida de te manifestar em relação a Grenal. Tá tudo bem, é coisa de pra ajudar as pessoas. Yes. Grenal da Solidariedade. Tá ótimo, adoro. portalsocial.org.br, Fundação Grenal. Maurício Sirotsky Sobrinho. Eu amo esse Grenal. portalsocial.org.br, acesse lá e deixe a sua doação, você pode ganhar camisetas autografadas pelos técnicos da dupla Falcão e Renato Portaluppi. Quem doar vai ajudar duas instituições, são os ouvintes da Atlântida e da Gaúcha que estão colaborando. Você que ouve o Pretinho Básico vai colaborar com a Canta Brasil, que é uma instituição de Canoas. Que em Porto Alegre, antes de tu falar, tu tá horas inscrito aqui, em Porto Alegre nós temos esta curiosidade. A Rádio Gaúcha no FM, na frequência 93.7 e imediatamente à direita, a Atlântida na frequência 94.3. Então são rádios, além de irmãs por estarem debaixo do mesmo guarda-chuva aqui na RBS, são rádios muito próximas no dial. O que que tu ia falar, Pi? Não, eu ia dizer que eu tava assistindo no final de semana, aliás, na segunda, o jogo entre Joinville e Petrópolis, válido pela Liga Futsal. É, falta do que fazer, né? E aí, eis que tá dois... O futsal é fora de série, tal qual o basquete. É, porque um segundo no futsal é muito diferente de qualquer segundo em qualquer outra modalidade esportiva. Com exceção do atletismo, que aí, óbvio, que trabalham com isso. Mas 2-2, Petrópolis e Joinville, em Joinville. E faltando 7-8 segundos, deu uma lateral pro Joinville, sendo que eles já estavam vencendo por 2-1, quando tinha Petrópolis 1-0. E Petrópolis voltou faltando 1 minuto e meio com o goleiro Linha e aí empatou 2-2. Faltando 7 segundos, a bola estava com o Joinville e aí na contagem regressiva, porque o futsal só acaba quando zero cronômetro. No 6, 5, 4, 3, 2, atrasaram a bola pro goleiro do Joinville. E ele dominou na área dele, quando bateu 1 segundo, ele chutou. Gol. E zerou na direção do gol, passou por 3, atrapalharam o goleiro. O goleiro que foi o melhor jogador na quadra e no jogo. do Petrópolis, foi gol, 3-2 pro Emílio, e Diogo. Mas o 1 vale quando ele encosta demais na bola pra chutar, não é quando ela entra. Porque ele bateu na bola, zerou. Tá valendo onde é que ela foi. Tá valendo. E aí vale. É tipo basquete, a bola saiu da mão do cara, tá valendo. Toda a trajetória dela. E aí só acaba a jogada e, consequentemente, o jogo, que terminou o tempo, quando a bola chegou no destino dela. Ou fora da cesta, ou dentro do gol. Ou alguém defendendo. Ela tem que bater em outra coisa. Seja qual for. Demais. Lembra que teve um, que a gente botou no blog do Pretinho, um final de jogo de final basquete. De basquete, teve umas 4, 5 viradas no espanhol. Que, assim, faltando 10 segundos, o jogo virava. Que o narrador perdeu a voz, né? Esse lance do Joinville agora contra o Petrópolis merece estar no blog ali também. Bota o minuto, 30 segundos finais ali, é fora, sério. Como jogo, é que eles sabem a goleira que eles têm que fazer gol, que é uma confusão tão grande aqui, né? Eu ia me perder muito. Já pensou a contagem na cabeça deles, né? O quanto eles sabem e têm o domínio do tempo que tá rolando, faltando 4, 3, dá tempo, passa. Beijo pra Joinville, né, que adora futsal aí. Ô, Cris, deixa eu dar um toquezinho aqui da nossa querida companheira HDI Seguros aqui do Pretinho Básico. Tá na hora de comprar um carro ou não? Enfim, tem que pesquisar pra encontrar o melhor preço. Então, olhe numa loja, olhe em outra, olhe na terceira, até ter certeza que está fazendo o melhor negócio. Porque não fazer o mesmo, então, na hora de contratar o seguro do seu carro? Cote com uma, com duas, com três seguradoras. Quer uma dica? Não deixe de pedir para o seu corretor cotar com a HDI. É muito, muito provável que você vá ter o melhor preço do mercado, já que o seguro HDI Auto não tem aquelas coberturas adicionais que você nem vai usar, mas vai acabar pagando. Então siga o conselho, cote com a HDI, não custa nada e pode valer muito. O que tem de gente economizando 10, 15, 20% com a HDI? Então, para que pagar mais caro? HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte o seu corretor. Vamos dar uma girada aí, Porazinho. Pode ser. Da série Malandro é o Malandro é o pato que já anda rebolando e falando qual é, qual é. Qual é, neguinho? Qual é? Qual é, qual é? Malandro é o Bob Esponja que vive embaixo d'água pra não lavar louça. Malandro é o Lula que tem 10% de desconto na manicure. Beijo pra Coca-Cola, hein? Coca-Cola é nossa patrocinadora que fez 125 anos essa semana, né? Sim. E mandou pra gente as novas garrafinhas de 250ml, um amor as garrafinhas. Demais, demais. Que amor. Coisa querida. Bem geladinha, tá todo mundo tomando Coca-Cola. Cara. Tá bem. Eu queria falar de cachorro. Posso falar de cachorro? Pode, pode. Cães observam como as pessoas se tratam pra julgar, entre aspas, o julgar, o caráter delas. Se olha, tratam no quê? Se tratam. Ah, se tratam, se relacionam. Se coisareiam, sim. Se coisa para areia. Mostrar como os cachorros são bons em, entre aspas, estudar os humanos, os cientistas fizeram os animais observar com que rapidez dois atores repartiam cereais e pequenos pedaços de salsicha com um mendigo que apareceu implorando por um pedaço. Depois que o mendigo foi enxotado com um gesto duro e um sonoro não, ou recebeu um petisco saboroso junto com algumas palavras amigáveis, os cachorros puderam então escolher de qual ator queriam se aproximar. Em 2/3 das tentativas, os cachorros foram direto pra pessoa generosa. Que massa, cara. Não são burros, cachorro. Aí vão dizer que o bicho não pensa, né, cara? Ah, mas esses tempos teve uma super interessante falando justamente sobre isso, que os animais, eles pensam. Ah, é, eu vi. Inclusive manipulam esses animais que, né, são de domésticos e que vivem com famílias e tal, que eles muitas vezes manipulam situações em prol deles mesmos. Exatamente. São os mau caráter. São os mau caráter. Mas o mau caráter do bem, né? O mau caráter do bem, né, o cachorro. Cachorro chora pra comer, isso aí. Eu tenho saudade do meu cãozinho. Tinha um cachorro que morava lá em casa, na época, que o cachorro, ele fazia uma coisa errada. O cachorro que morava lá em casa, tipo assim, tu odiava o cachorro. Sim. Não. Nem fala que é um cachorro que tinha, né? Um cachorro que morava em casa. Mas tipo era um cachorro das crianças, cara. Praticamente, eu nem. Não, ele era muito apegado ao cachorro. Mas acontece o seguinte: tu tinha que educar o cachorro, que era um cachorro filhote, né? Filhotinho, 2 meses, 3 meses e tal. Sim. Então, assim, quando ele fazia uma coisa errada e tu repreendia ele por estar fazendo aquela coisa errada, por exemplo, roeu o pé da mesa. Tá. Tu ia lá e dá-lhe dava um corretivo, né? Ó, não pode roer o pé da mesa. Pá. Passava um dia, 2 dias, ele já ia chegando perto do pé da mesa. pé da mesa, pé da mesa. E eu olho o pé da mesa! Aí ele, bum, já riscava de longe do pé da mesa. Quer dizer, o cachorro é inteligente, cara. Claro, é, sim. Mas menos ele comeu todo o pé da mesa. O menos o do Lelê. Ainda que tenha roído todo o pé mas da mesa. O Lelê é mal educado. A Adelaide, do Lelê, é mal educado. É, o Lelê fala tanto não, nossa, tanto não pra ela que virou o fio. Sim, não. Ela não. Olha pro Lelê assim e fala: ah, para, ah, Lelê. Cala a boca, Lelê. Tira no saco aí. Lelê não manda nem nas cadelas. Mas eu tenho saudade do bicho. Oh, oh, tem saudade do bicho. Ah, eu também tenho saudade do meu cão correndo. Olha a Rodaica chorando. É, pobre bicho. Marcou, marcou, né? Marcou, gente. Última rodadinha aí, vamos ver, Pia. Cristiano Manuel, numa festa granfina. Cristiano Manuel. É o Mr. P! É o Mr. P! Ele dá horas. É o Mr. P! O que houve, cara? É uma bobagem interna, cara. É uma bobagem, é uma bobagem. Vou ligar. A hora que ele tá aqui. Vai lá. Eu vou twittar pra audiência não ficar aqui. Tá, vindo, vai, boa, twitta pra audiência, vai. Cristiano Manuel vai uma festa gravina. Ressabiado, com medo de dar algum fora. Fico observando ali como é que os demais convidados se comportam. Aí, olha pra cá, olha pra lá, o jeito correto de beber, de comer. Observa alguém satisfeito, olha pro lado e vê o cara palitando os dentes. Assim, bem discreto, né? Aquela mãozinha na frente, palitando. Mais tarde, o anfitrião vem cumprimentá-lo e pergunta: e aí, Cristiano Manuel, tá sendo bem servido? Ora, pois, meu caro Ricardo, sim, estou a gostar muito de toda a festividade que está a acontecer aqui. Agora, eu te confesso que realmente não comi tanto em toda a minha vida. Mas comi muito, muito, muito, que chego a estar com a barriga cheia. Que bom, Porto. Ó, que beleza. Só tem um detalhe. Ah. Olha, não aguento mais comer aqueles palitinhos. Tá uma loucura. Ah, os palitinhos. Ah, ele só comeu palitinhos, Portuga. Pois é. O problema vai ser amanhã, na hora. Na hora de sair. Amanhã, os palitinhos quiserem se botar pra fora. Vai ser acupuntura, né? No caso, acupuntura interna. Vocês ficaram preocupados com o Potter fotografando e esqueceram de prestar atenção. É o que eu falo. Aí é que me refiro, aí é que me refiro. Sou obrigado a dar razão pro Maurício Amaral. Pelo menos agora, né? Pelo menos agora. No final do programa me deram razão. Demorou 59 minutos pra ter razão. Tudo começou lá no destino, né? Rodaquinha, tudo. Não adianta nada aqui essas campanhas. Eu vou, posso ler umas frases legais falando que a Cecília Ferreira mandou? Desculpa. Eu tô falando sozinho. Tu que vai voltar aqui só sexta-feira, vai no teu material. Querendo, aí. Por eu favor. Nem volto. Não, eu quero muito. Tu que sabe, tô curtindo. Frases legais que a Cecília Ferreira mandou. Primeiro, ela pediu pra mandar um pode ficar tranquilo pra Juliana, que é amigona do peito dela. As frases são: primeira, muita reflexão, principalmente o Pi, que é um cara de sensibilidade pra isso. É duelo de Maurício, é duelo? Não, é duelo. Dificilmente alguma coisa vai superar. Tá, então sai a mesa trilha. Fui. O amor não é aquilo que te pega de surpresa e te deixa totalmente sem ar. O nome disso é asma. Eu sei que fosse dizer um. O amor, Féter, não faz brotar uma nova pessoa dentro de vocês. O nome disso é gravidez. E pra terminar, o amor não torna as pessoas mais bonitas. O nome disso é álcool. Embelezador. Bem, cara, era isso, estamos encerrando esse pretinho, mas uma hora passa voando, né? Voa. Passa voando uma hora. Ainda ficamos mais hoje. Só tocar pro Bebeto, né? Tocar pro Bebeto. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo bebê, voltaremos logo mais às 18 horas. Até aqui, já viemos com o Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito gremista. Nova Skin 1, cervejão, se beber não dirija, e as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você merece, me olha com essa cara, por quê, Girina? Pô, tô sendo querido, cara, gentil, querido, parabenizando pelo título do Gauchão, cara. Querido. Ficamos por aqui, vem aí o Aldo com o trote do Porco Paulo. Vamos ouvir.